Olá, começamos mais um Rádio Psy. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Estamos todos os sábados das 11 à meia-noite mixando o melhor do Psytrance para vocês. Estamos também com o programa disponível pela internet e nosso podcast. Quem quiser acessar, o endereço é radiopsy.mypodcast.com. Um agradecimento especial à galera que escuta pela internet. E hoje, fechando o nosso programa, teremos como convidado o DJ Kratos, de Salvador, trazendo seu set de full-on noturno. Para começar o programa, vou mixar um pouco de full-on night para vocês. Thank you. physical entities. And once you meet them, you can't pretend that they don't exist. You can't pretend that those people who talk about them are crazy. You can't say that this isn't the way the world really is, because I've been taught that these things don't exist and can't happen because it happened to you. Spaces that exist, even if our senses do not detect them. And once you meet them, you can't pretend that they don't exist. Bye. have to remind you that the alternative, if you can call it that, is total extinction. We'll be right back. Você está no Rádio Psy, aqui é o DJ Rodrigo CPU. Acabei de mixar para vocês um pouco de Fulon Noturno. Para fechar nosso programa de hoje, recebo como convidado no Rádio Psy o DJ Kratos, de Salvador. Kratos começou cedo na música eletrônica, tocando Psytrance desde 2000. Durante um ano, manteve uma residência de trance em Salvador, e foi quando consagrou o estilo na cidade, usando para isso muita perícia e demonstrando sempre muito conhecimento da pista. É dotado de grande carisma e tem expandido seus contatos para fora da Bahia, tendo tocado em festas em diversos estados, como Sergipe, Maranhão, Rio Grande do Sul, Goiás, Distrito Federal, entre outros. Além do Festival Fora do Tempo em 2006, já tocou 4 edições do Festival Universo Paralelo, inclusive um back-to-back comigo em 2006, na pista principal, que foi pura violência. Equilibrando o som entre o Fulon e o Dark, Kratos mantém a pista sempre bombando, ministrando as doses certas de psicodelia. Conheça mais sobre o DJ Kratos em nossa comunidade no Orkut. Com vocês, DJ Kratos. We'll be right back.

Here we go. Você está no Rádio Psy. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Vocês acabaram de ouvir o DJ Kratos, de Salvador, que tocou seu set de Full On Night. Entre em contato conosco pela internet no www.radiopsy.mypodcast.com. Nosso programa também está no Orkut, é a comunidade Rádio Psy Online Podcast. Lá você encontra releases dos lives DJs que se apresentam aqui. Essa semana você vai encontrar o release e contato para festas do DJ Kratos, que foi o nosso convidado. Lembrando a todos que essa semana estreou meu novo podcast, o Tarja Preta, voltado ao Dark. O endereço é www.tarjapreta.mypodcast.com. O link também está disponível em nossa comunidade no Orkut. Estamos encerrando mais um Rádio Psy. Esperamos vocês no próximo sábado. Até lá!